Hoje eu acordei com vontade de te ver. Já faz tanto tempo que até assusta. Me assusta não saber nada de você e não ter com quem falar de mim. Eu mudei o meu cabelo. Troquei de carro e de amor. Troquei de emprego, conheci outros lugares e dores. Já não sou mais tão menina e ainda me sinto tão só. Conta um segredo como aqueles que nós. Diz que ainda tem.